7360, Momo Departure. Understand, no more decline, please. 2.4360, American 230. Zona 52, boa noite, via chegada Mari, desça nível de voo 060. Via Mari para o 060, Bono 098, por onde está? Bono 098, você para 2010, autorizado em LFC, posto estabilizado. 2010, autorizado em LFC, por mais estabilizado, voo 090. Diminui um pouquinho a intensidade do papi, Torres Rodas. Maravilha, obrigado. Paulo Salvador. O Gol 1134, pushback, acionamento, ponte 2. Autorizado, puxa, portal, que ficou o 134. Acionado para o táxi, Gol 1134. Para o seu 3600. 3600, chamei torre na frequência 8, estima 95. 295, obrigado. Salvador, está 3600 estabilizado. Paciente do 3600, aguarda que estabiliza. Paciente. Azul 4959, passe Santa Milha, sudoeste de Salvador, serviço a dar terminado, chame o encontro de Leão, na frequência 20 decimal 1. Controle de Leão, 20 decimal 1, azul 4959. Afonso 3600, 060 graus, 629. Meu irmão, 3600. Salvador, Maitor, Doraita, voo 4107. 4107, autorizado táxi via Alfa, Kilo 43, 4 Lima, posição. Kilo 43, 4 Lima, posição azul 4107, obrigado, boa noite. Controle libera a velocidade sobre a posição e etapa para o gol 1098. Gol 1098 está livre, repouso estabilizado. Fortaleza estabilizado, gol 1098, grato. Paulo, gol 1134 para o táxi, PLB 136, na autonomia 2 horas, alterna Salvador. 1134, livre táxi, a Índia, ponte espera da 102, 1185, igual 1095. Ok, via Índia, ponte espera da 10, 1185, gol 1134. Alô, 3600. 3600? Levanta aí, só escuta. Livre táxi Alfa. Juliette 0.09, 3600. Alfa Juliette 09, 3600. 4.08 autorizado, Daniel decolar, destino 0, 0, 7, 0 graus, 609. Autorizado, Daniel decolar, no 0, gol 1134. Azul 2703, transferna a sua escuta. Azul 2703, boa noite, está contado radar, posta posição com de voo e box, o prédio está fechado, a posta já para a descida. Vamos chamar a ideia de descida, 2703, azul 2703. Malibu 230, contato em 6, resistendo frequency 126.80, anebo 125.45. Ok, 123.0 com F230. Localizador, gol 1098, pista vista. Controle, gol 1098. 1098, chame 2, Salvador, na frequência, à noite, sinal 95. 1895, 1098. Gol 1868, desça para 2010, o ajuste é 1095, autorizado LFC, posto estabilizado. LFC até 2 mil pés. 1-0, não sei qual é pra trás, pra trás, Alex, aí. 1-0, no 8, 6 a 8. Thank you, Colin, back 2-3-0-6, and I think we're 2. America 230, frequency 126.85, unable 125.45. 12685 or 12545, America 230. Isso, 152, desça para 3 mil pés, o ajuste é no 0.5. 3 mil pés, no 0.5, está 3.152. Aos 1-8, 119.35. 1935, voo 1-34, grato, boa. Controle Salvador, boa noite, voo 1-34, decola Pucacaju. Voo 1-34, boa noite, contato radar, cima TG 350, via saída Puca. Professor da saída, 350, voo 1-34. Controle, há possibilidade de proa de Aracaju para o voo no 1-34? O 1-34, aguarde a coordenação com o centro 8-6. Aguarda o voo no 1-34, grato. Alfa 10-013, 098. Alfa 10-013, 098. Gol 1-0, gol 1-0, gol 1-0. 168 estabilizado. Gol 1868, chame Torre Salvador, na frequência 1895. 895, boa noite. É 3152, prosseguimos para 2010, autorizado o LFC, posto estabilizado. Posto estabelecido para 2010, autorizado o LFC, posto estabilizado, posto estabelecido. Gol 134, autorizado o Adiato Maceió, chame Centro Recife, na frequência 2085, alternativa 25.45. Autorizado por hoje, Maceió. Agora 2685, 2545, voo 1134, grato, boa noite. Boa noite. Salvador Passarelli 2224, boa noite. Dois, dois, quatro, vou Itap. Itap, 2224. Continua até a para descida, foi Itapi para descida para a chegada mágica. Positivo, já vou andando por aqui Itapi, vamos reportar no ideal, 2224. As 2703, desça para 4.010, o ajuste é 9.095. 4.015, 2703, muito breve. Aos 26, direito ao 21. 21, boa. Chama 52, chame Torre, na frequência 8, decimal 95. 1, 95, boa noite, bom trabalho. 3152, estabilizado na LSX-Ray, da 1-0, na 3152. 3152, boa noite, pista livre, pouso autorizado, 050 graus, 049. Autorizado o pouso na 1-0, na 3-0, 5-0. 5-0, gente. bom, se o 27 chega no 3. 7 azul 27, prossiga na chegada. Prosseguindo, ó. E está autorizado o isque da 1-0. 27 no 3. Autoriza a violência do isque e aguardando após pelo. Azul 27 no 3, aí vai na presente o Serra Vitor 367, após o Serra Vitor 366, descendo para 4.000 pés. Sente 367, após 366, confirma a altitude 267? Separa 2.500 e ajuste na 0.5. 2.500 no 0.5. Falei para a gente, Sarita? De velocidade? 2793 é número 1 na próxima festa ali. Aqui vai. Então, 2-1-1. 1-1, boa noite. Boa noite, estamos 3-1-5-2, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, boa noite. Rock, 27 na 3, Azul. 27-1-3, chame 2 na frequência 98-95. 98-95, correto. Saí do 334, desça para 2000 pés, autorizado em LFXB, reporte estabilizado. Change 2015, reporte estabilizado, final do X-Ray, 2224. O Torre Azul 273 está sendo a sua escuta, receptou o Loki. Boa noite, Azul, fuso autorizado, pistola 0080 graus, 04 norte. Autorizado na 10, o 2713 da Azul. Para o Salvador, voo no 868, autorização Aracaju. 050. Diamário, 050. Aceita o nível 190, voo no 868? Perfeitamente, 190. 868, Aracaju, 190 autorizado, saída da Conde, com curva esquerda, transponda 0264. Aracaju 90, sai na Conde, curva esquerda, transponda 0264. 868. Volta Cusco 968. estabilizou 2224. A saída 224 se emitou na frequência 1895. 1895, boa noite. 1698, voo Iduna. Voo Iduna, 1908. O Xanamé 224, boa noite. E a chegada Mari, pista ao nível de voo 060. 060, quanto é que voa a Duna, está presente, senhora? Funcionando a 224. A 624 inicialmente mantém a Mari, aguardando uma proa mais à frente, ao número 2 na aproximação. Sim, funcionando a 224. C713 aos 40, 1211. 1211, obrigado, boa noite. 0 pista livre, pouso autorizado, 070 graus, 029. Gente, livre pouso, 2224. Bicho, não roubou a sessão. 43 não Romeu, 2723. Por quantos milhas você não é 224? 15 a 20 milhas, é uma formação que tem a nossa na chegada a Mari, que você chama 224. Este é o porcentagem do desvio. As 2908 desce para 2006, o ajuste na 094. Anel 6224, no que é para 2309 e desce até o 060. A 224 informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 1-0 milhas, cruzando 1-1-5 para 2010, um eco 9-0. 7, eles vão encontrar a sua 224, após o desvio em posições de curva à esquerda na pro 060. Afirmo, 060 tem condição, cara, aqui na 224. A gente mantém a pro 060 para a separação com o tráfego, aguardando uma pro para interceptar o localizador. Sete, vai manter pro 060 aguardando pro para interceptar o localizador. Alfa, 024, Alfa, Juliette, portão remoto 1-2. Juliette, remoto 1-2, 2-2-2-4. Senhora, Beleza, está reduzindo autorizado, o LSX-6, 6908. 6908, autorizado LSX-6, posto estabilizado. Gente, autorizado, 6908. Meu nome é 224, estou autorizado para o principal localizado na Pro 060, prossiga-se para 3.000 pés, o ajuste no 0.4. 2-2-4, autorizado. Dona, Oceana 224. Solo, Oceana 224. Oceana 224, prossiga. Só confirmar a nossa posição. posição é 1-2, né? Afirma, por isso tem que ir 1-2. Ah, beleza. Poderia coordenar o pessoal da entrada assim pra acomodar eles aí pra verbalizar a gente. Ok, posso achar. Salvador, boa noite, com 228-200-150 uma alfa. Sono 228, boa noite, via chegada Mário, do Sol Nível de 050. Sano 50, prosseguindo via Mário, com 228, pode utilizar de varia que TAP está presente? Autorizado, com 228. E na sua de TAP, para o 50, com 228. Escolta 062, boa noite, via chegada Mari, descer 060. 060, na Mari, ajuda 062. Prossiga para 2006, reposta estabilizado. 2006, apontar a autorização abraço a Golf, nível 370, levar pílula 0, cuba esquerda, seja Pucas e Tar, via Pizona 0. Controle Salvador, opera 11935, raciona 5050, transponder. Autorizando Natal, nível 370, pílula 0, decolada 10, curva na esquerda, Pucas e Tar. 1935, é o controle, raciona 5050, gol 1092. 098, que direção eu tinha pronto para o tiver de ferramenta. estabilizado, Fernando. Sim, Fernando, eu estou acima lá. Solo 5601 menor 08. Direita 201 menor 08. Solo Salvador, Alfa, Alfa, Bono 098, POB 118, 3 horas de autonomia, antena Fortaleza. Isso é depois de estabilizado. Ok, 2000 pés, 1015, eu vou 1228, reporte estabilizado. G4062, eu separo 3000 pés e ajusta no 014. 3000 pés, 1014, ajuste azul, 4063. Bono 238, só confirmando, ajuste no 014. 2014, eu vou 1228. Acompanhamento, está bem visual. Está presente o índice Sierra e completar a fase visual pela direita. 1228, negativo, mantém a dona. Quer manter a dona. A número 1? Afirmativo. Dois, Então, Uno. 868, autorizado, São Prontax. Autorizado, São Prontax, 868. Oxana, 224. 224, autorizado, táxi Alfa, reporte antes do Juliette. Pode estar autorizando ingresso de Juliette, posição 05. Sente, meu 224. Oceané 6224, após o azul inicial, o táxi está autorizado, Juliette, posição 05. Após o azul, autorizado, Salvador, boa noite, patrulha 2218. Passagem 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, da coluna 0, curva à direita, saída Árvore Elefa, após Opel e após Boa Direto Conquista. Controle Salvador opera 119, decimal 35, aciona 5040, transponder. Pista 180, pista 10, curva direita após a árvore Elefa, transponder 5040 e o controle 19-35, atalho 2228. 2228, escuteja ainda correto, pronto, para o chuveiro de acionamento. Manifesta, 2228. Radar, turma 381-370, via Seda Cuca. Via Seda Cuca, 370-1098. 24062, reduza para 1809, a número 2 na aproximação, vai seguir o tráfego à frente que está a 6 milhas. 1809, reduzindo azul 4062. Com 228. 228 MP na frequência do norte, decimal mais o 5. 295. Passando 4.000 para 3.000, caso azul com as vermelhas. Vermelha 2, reduzindo para aproximação, descendo para 2.000 pés, reposta estabilizada. Reduzindo e descendo para 2.000 pés, azul com as vermelhas. Para o táxi no 868 com... 8 a bordo, 2 horas, Salvador. 68 autorizado Índia, ponto 090, torre 1895, ajuste no 014. 14, Índia, ponto espera, 1845, na torre, 1895, ponto abaixo. Dia 9, 08, ingresso direto, posição 01. Dia 01, 1908, boa noite. Estou em Salvador, boa noite. 228, tá bom. Estabilizado, LS, X-Way. 228, pouso autorizado, pista 10, 030 graus, 02, nossa. Leve pouso, pista 10, com 228.